Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. A minha preocupação permanente aqui é apresentar o Apocalipse de maneira imparcial. Porque é cansativo a gente abrir livros de pessoas tão eruditas. A gente vai num crescendo, numa satisfação. De repente, a gente assiste pedradas para aqui, pedradas para ali. O Apocalipse sendo usado como um tacape para acertar na cabeça de adversários religiosos. Digamos assim, não é o caminho correto. O Apocalipse é de Deus, e Deus não tem privilegiados. Jesus diz no Evangelho, diz no Apocalipse, que dará a cada um de acordo com as suas obras. É só abrir o Evangelho segundo João, nos versículos iniciais do capítulo 1, e veremos que o Divino Mestre foi o construtor deste planeta. Sendo o Verbo de Deus, estando no princípio com Ele, e ali está declarado que tudo foi feito por Ele, é evidente que se Ele é tudo para nós, e permite o surgimento de tantas crenças, é porque varia é a compreensão humana das coisas divinas. Não só divinas, do time de futebol. Cada um tem seu time de futebol, tem seu partido político. Isto tudo tem que ser respeitado. Esse é o espírito que surge do Evangelho. Mas Jesus disse que trouxe uma espada. Eu gosto da interpretação de Zarur. Ele quis dizer que não trouxe comodismo à terra. Nos tirou daquela situação de não querer raciocinar em termos de coisas espirituais. Acendeu uma lâmpada sobre a nossa treva. Nisso eu estou com Confúcio. Por que xingar a escuridão? É melhor acender uma lâmpada. Foi o que Jesus fez e apresentou-se como luz do mundo. Abramos o capítulo primeiro. Vamos voltar ao capítulo primeiro do Apocalipse do Cristo de Deus, segundo São João, o evangelista. João é uma figura magnífica da humanidade, mas Jesus é maior que João. Dono da verdade, só Deus. Na terra não há quem saiba todas as coisas. Isso é impossível. Pelo menos até agora é impossível. Por isso é preciso aprender, aprender sempre. Porque todo mundo é ignorante de alguma coisa neste mundo. Isto não é ofensa a ninguém. Por exemplo, eu sou ignorante de russo. Em russo, eu não falo uma palavra. Eu poderia dizer que falo net. E só. Tenho que aprender alguma coisa, então, para poder estar lá com os que queiram me acompanhar nesta missão e que também possam fazê-lo com boa vontade, do fundo da alma. E eu sou ignorante de todas as coisas neste mundo. Você também que me ouve, vocês que estão aqui também são. Ninguém é dono da verdade. Vocês querem ver um exemplo? Quem é que sabe cozinhar aí? Levanta o braço. Ah, Alguns aí sabem. Agora, quem não sabe? Quem não sabe? Puxa, quantos ignorantes! Estão vendo aí, ó? Não sabem cozinhar. E daí? Podem aprender. A gente sempre tem que explicar, porque senão aparece alguém aí da rapaziada e diz: ih, tá me xingando. Não estamos, não. Nós estamos dizendo que só Deus é o dono da verdade. Ok? Bem? Bem? Então vamos aqui, voltando ao capítulo 1. Apocalipse de Jesus segundo São João. Assim é que se faz quando se estuda para valer. Quem quer estudar depressa, rapidinho, e vai, e não volta atrás nunca, não está estudando. Está querendo decorar. E se decora, daqui a alguns minutos não sabe mais nada. Estudar de verdade, você tem que ler. Daqui a pouco você diz: ah, isso aqui tem a ver com aquele assunto que eu li anteriormente no capítulo tal, versículo tal. Aí você volta aquele outro capítulo, aquele outro versículo, compara, faz analogia. Pelo menos, meus amigos e meus irmãos, eu faço assim. O que nós precisamos é aprender com Jesus. Jesus que é a nossa salvação. Bem, vamos ao Apocalipse. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. É uma poesia esse livro, repararam? Vocês devem ler assim. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Já falei, a Ásia é uma espécie de útero religioso. As grandes religiões nasceram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano

e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse não pode ser lido ou compreendido como uma loteria. Ah, que será que vai dar? Será que eu acertei na cabeça? Não, o Apocalipse é um livro seríssimo. Não é mistério, ele começa dizendo que é revelação. Que mistério é este? Se é mistério, é um mistério revelado. Como nós vemos no versículo 7 do capítulo 10 do Apocalipse do Cristo, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ora, o Apocalipse tem uma mensagem moral extraordinária. Essa mensagem, ela está configurada muito na igreja, sexta igreja, em Filadélfia, em que ele, Jesus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão feitos pilastras do seu templo, do templo de Deus. Ora, se nós não nos prendermos demasiadamente a essa visão errônea do Apocalipse como um livro de mistério, uma roleta, o que, que vai acontecer? Vai arrebentar uma bomba aqui, não sei o que, não sei o que, aí a gente entende o que ele quer dizer a nós. Primeira coisa, nós temos que compreender o que é o sentido do dia do Senhor. Versículo 10 do capítulo 1, já expliquei a saciedade. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Os dizem, o dia do Senhor é o dia do julgamento final. Não deixa de ser. Mas o dia do Senhor é essa integração no pensamento de Deus. Eu já disse a vocês que quando nos integramos no dia do Senhor, nós passamos a ser o próprio espaço e o tempo divinos. Hoje eu vou dizer mais um pouquinho. Quando nós nos integramos no dia do Senhor, nós passamos a ser a própria profecia. Aí tudo fica claro para nós. Amigos e meus irmãos, vocês viram por que às vezes é necessário nós voltarmos, por exemplo, como neste caso em que estamos estudando as vozes, no capítulo 14 do Apocalipse, ao princípio, no caso ao princípio, ao capítulo 1, por que eu voltei ao capítulo 1? O que, que diz a segunda voz? E seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia tem que cair mesmo. E é uma coisa tão certa a queda de Babilônia, que sendo este um livro de profecias, observem, o anjo diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, coloca um fato profético, portanto, para o futuro no passado. Tão segura é a queda de Babilônia, quer dizer, todos nós, criaturas de um Criador, Deus que é amor, nos livraremos um dia da parte não apreciável que todos nós trazemos. Eu prefiro dizer não apreciável, dizer a parte podre. A parte não apreciável. Babilônia tem que cair mesmo diante de um anjo como este aqui, um anjo divino, extraordinário, descrito, apresentado por João Evangelista no capítulo 1. Um anjo que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Mas, irmão, pai, vê se é Deus, não é o anjo. Mas eu li para chamar a atenção de vocês para uma afirmativa do Cristo. Eu e o Pai somos um. E é impressionante a descrição que o evangelista João, o autor do quarto evangelho, o evangelho da iniciação espiritual, faz desse anjo, que afirma no versículo 18, ele que é um com o Pai, fui crucificado, mas eis-me aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Para que Jesus veio à Terra? Para nos livrar dos nossos erros. Porque ele sofreu tanto a ponto de ser crucificado, para fazer com que nós cresçamos. Por isso que eu digo, com relação, sempre gosto de repetir, ao versículo 7 do capítulo 1, eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o traspassaram, ou crucificaram, há traduções assim, que isso não tem somente um entendimento literal, ao pé da letra. É também a elevação dos nossos sentimentos, da ética, da nossa força moral e espiritual. Isso é a grande reforma que tem que ser feita, essa vinda de Jesus sobre as nuvens, quer dizer, nas alturas, o anúncio da grande reforma que tem que ser realizada, mas sobre um fundamento verdadeiro. Por isso não basta apenas instruir, educar. Tem-se que reeducar, como preconiza a cruzada de reeducação geral da Legião da Boa Vontade. Dar o banho lustral do amor, da espiritualidade, sobre os ensinos humanos. Aí a política se reformará, a ciência, a economia, a arte, os esportes, aquilo que tantos idealistas desejaram para todos os campos do conhecimento humano. Está onde? No Apocalipse. Portanto, o Apocalipse não é para apavorar ninguém. E vejam outra coisa, esse anjo é tão maravilhoso. Por isso, eu li aquele versículo 8º deste capítulo 1º, comparando o anjo a esta extraordinária figura, o Todo-Poderoso Deus, o Alfa e o Ômega. Porque Jesus e Deus são um, ele sempre nos revela. E esses ensinamentos de Jesus, que terão que chegar sem fanatismo, porque ele não é fanatismo, a todos esses ramos da sabedoria terrena que gerem os nossos destinos. E quando isso acontecer, nós seremos pilastras do templo de Deus, como vemos na igreja em Filadélfia, a sexta igreja. Deus é tudo em todos, diz Paulo o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Deus é tudo em todos, isto é, sejamos nós amor, para que tenhamos esse brilho, nem que seja um pouquinho, desse anjo extraordinário, cuja visão empolgou tanto a João Evangelista, que ele chegou a cair aos pés do anjo, está no versículo 17, do capítulo 1. E o anjo, caridosamente, colocou sua mão divina sobre ele, o nosso querido João, a mão direita, e disse: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Não temos que temer nada, porque Jesus foi crucificado. No versículo 18 ele diz: mas eis-me aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E dá uma ordem, não cumprir essa ordem que é ruim. Escreve, temos que cumpri-la. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quer dizer, da apresentação das igrejas, daquilo que antecede esta passagem do Apocalipse. Ah, é tudo tão maravilhoso. Nós não podemos perder a oportunidade de aprender. O Apocalipse é extraordinário. Estudemo-lo sem temor. Vamos aprendendo. Logo em seguida, essa passagem maravilhosa, vem as cartas de Jesus às igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Vou repetir para vocês gravarem. Já estudamos, mas é bom lembrar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Entremos em sintonia, como pede a LBV do alto, do espaço. Entremos em sintonia com os poderes superiores. A nova Jerusalém que vem descendo, novo céu, nova terra, eis que faço novas todas as coisas. Está no Apocalipse. Capítulo 21, versículo 5. E renovemos a nossa vida. E, aliás, vocês podem ver lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 19, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, essas palavras: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sim, para os que não quiserem se renovar. Ainda Isaías, no capítulo 48, versículo 6 do seu livro magnífico, do Velho Testamento: já o tens ouvido. Olha para tudo isto. Porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Portanto, nós estamos com a razão quando dizemos que o Apocalipse permeia toda a Bíblia Sagrada. Ele fala no capítulo 21, no versículo 5, aqui está: então aquele que está sentado no trono disse. Ele quem fala é o João Evangelista apresentando: eis que faço novas todas as coisas. E acrescenta: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso amigo Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, fala em coisas renovadas. E lamenta aqueles que não querem descobrir essas coisas novas e ocultas, que nos são apresentadas por Deus. Aprendamos o Apocalipse, amigos e irmãos, com João Evangelista, o bom companheiro, para que mereçamos as primícias. Jesus, me diz Paulo apóstolo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos 20 a 24. Vamos até aqui só. Até o 26. Muito importante para terminar hoje a nossa explicação. E vocês vão ver que a queda de Babilônia é a nossa vitória sobre o único inimigo. E último, a morte, ou seja, a ignorância das coisas divinas, porque ninguém morre, os mortos não morrem. Diz o apóstolo dos gentios. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa linguagem bíblica, que a gente passa para o outro lado, continua vivo. Jesus diz no Evangelho, a casa de meu pai tem muitas moradas. Ele não falou muitos dormitórios, falou moradas. E se isto não fosse verdade, ele não diria a nós, ele próprio afirma. Ele não veio à terra para nos enganar. Veio para nos libertar com conhecimento da verdade divina. Mas voltando a Paulo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Sim, Jesus é o Verbo feito carne, não é isto mesmo? Porque assim como em Adão todos morrem, e Adão é carne, não é isso? Prestando atenção. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Porque Jesus é Espírito. E ele nos ensinou que Deus é Espírito. Então, se Deus é imortal, eterno, imortais e eternos, ou eternos é a mesma coisa, somos nós também. Cada um, porém, prossegue Paulo, por sua própria ordem. Cristo, quer dizer, vivificados por sua própria ordem. Porque assim como em Adão todos morrem, Adão é carne, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Jesus, o Cristo, é Espírito ressuscitado. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado humano, é claro. Bem como toda potestade e poder humanos, é claro. Digo eu aqui. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E termina. Terminamos nós, porque ele prossegue. O último inimigo a ser destruído é a morte. Procurem Daniel, capítulo 7, versículo 27. Apocalipse, a sétima trombeta. Vão também ao capítulo 10, versículo 7. Então, Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, nos revela, prestemos atenção, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Reino eterno, reino de Deus, contra o qual Babilônia, na segunda voz, como lemos, tem que cair mesmo, não pode prevalecer. Deus está presente.